Fobias. Um programa de Sara Fernandes. A fobia é uma crença angustiante específica que pode ser desencadeada, em primeiro lugar, por um objeto ou situação que não contém em si características perigosas ou que pode, em segundo lugar, desaparecer diante do objeto ou da situação, implicando condutas de evitamento particulares ou que ainda pode, em terceiro lugar, estar para além do controle voluntário, embora aquele que dela padeça esteja consciente da característica absurda da sua crença. A crença fóbica pode ser conjurada por condutas de evitamento, por soluções de comodidade ou por estratagemas tranquilizadores. Existem fobias diversas associadas a situações sociais, a espaços, a animais, às alturas, a determinados objetos, a transportes, a doenças, ao aspecto de certas partes do corpo ou fobias de impulso, nas quais certos objetos ou situações podem suscitar a agressividade do indivíduo contra si mesmo ou contra os outros. A palavra fobia vem do grego phobos. Phobos era um dos deuses menores do Olimpo, a personificação masculina do medo, fuga e pânico. Habitualmente seguia o seu pai Ares, o deus da guerra, no campo de batalha juntamente com Enyo, uma deusa da guerra. Eris, deusa do caos, do desacordo, e o seu irmão Deimos, personificação do pavor. Numa carruagem puxada por quatro corceis com rédeas de ouro e que cuspiam fogo chamados Aiton, que significa ardente, incandescente. Plogeus, que significa brilhante como fogo. Conabos, que significa tumulto. E Phobos. Phobos personificava a sensação repentina de medo que ocorria em indivíduos ou em grandes grupos e que é tão forte ao ponto de impedir a razão e o pensamento lógico. substituindo-os por emoções avassaladoras e agitação frenética. Como filhos de Afrodite, deusa do amor, representavam o medo da perda. Na arte clássica, os dois eram usualmente representados como jovens. Phobos foi algumas vezes retratado como um leão ou com cabeça de leão. Hesíodo descreveu Phobos no escudo de Hércules da seguinte maneira. Olhando fixamente para trás com olhos que brilhavam com fogo, a sua boca tinha os dentes numa fila branca, assustadora e intimidadora. E durante uma cena de guerra, estando ansioso por mergulhar no meio dos homens lutadores. Em grego antigo, outra palavra para medo era deos, um sentimento de medo e reverência derivado da raiz du ou do, dois, originando o termo latino dubium, que significa dúvida. É também conhecido como reação luta ou fuga. O estímulo pode ser uma faca encostada à garganta, um auditório cheio de pessoas à espera do seu discurso, acidentes, violência, desemprego, doença e morte, superstições, crenças de caráter mágico ou religioso, ou algo tão simples como uma aranha ou um ruído como de uma porta a fechar. Palavra que deriva do latim metu, ou seja, temer, ter medo, especificamente de algo ameaçador, de algo não presente. É uma reação em cadeia no cérebro que se inicia com um estímulo, que exerce uma pressão e acaba com a libertação de substâncias químicas que causam, por exemplo, a aceleração do coração, respiração rápida e tensão muscular. Мнимой ты отраву, я Единое не случайно завелось, душа сгорит, нальется сердце ядом, так тяжко, тяжко станет, что молотом стучит в ушах укором и проклятием, и душит что-то, душит, и голова кружится, в глазах дитя окровавленное. Вон, вон там, что это там в углу? Колышется, растет, близится, дрожит и стонет. Чур, чур! Не я твой лиходей. Чур, чур, дитя, не я! Ты не я! Воля народа, чур, дитя! O cérebro é um dos órgãos mais complexos, constituído por mais de 100 bilhões de células nervosas, que inclui uma intrincada rede de comunicações, sendo o centro coordenador de tudo o que sentimos, pensamos e fazemos. Algumas destas comunicações levam à ação e ao pensamento consciente, enquanto outras produzem respostas automáticas. A reação do medo é quase inteiramente automática. Como as células no cérebro estão constantemente a transmitir informação e a acionar respostas, existem pelo menos dezenas de áreas do cérebro que estão perifericamente envolvidas com o desencadeamento do medo. Há certas partes do cérebro que desempenham um papel central no processo, como o tálamo, que decide para onde enviar os dados sensoriais recebidos dos olhos, ouvidos, boca ou pele, o córtex cerebral, que interpreta os dados sensoriais, o hipotálamo, que armazena e recupera memórias conscientes, processa conjuntos de estímulos para estabelecer contexto, a amígdala, que descodifica emoções, determina possíveis ameaças, armazena memórias de medo, e o hipotálamo, que ativa a reação de luta ou fuga. We'll be right back. I go to thee who dost not shrink from me, who bearest me welcome, I will grant a boon. A boon for myself, ask not for Satyavan, my breath hath chilled his heart. Yeah! O processo que cria medo toma lugar no cérebro e é inteiramente inconsciente. Existem dois caminhos envolvidos na resposta do medo. O caminho inferior, rápido e confuso, e o caminho superior, que demora mais tempo e implica uma interpretação mais precisa dos eventos. Ambos os processos ocorrem simultaneamente. A ideia por detrás do caminho inferior é não correr riscos. Se, por exemplo, a porta da sua casa bate repentinamente contra a ombreira, poderia ser só uma corrente de ar, como também poderia ser um ladrão a tentar entrar. É muito menos perigoso assumir que é um intruso e acabar por ser o vento, do que presumir que é o vento e acabar por ser um ladrão. O caminho inferior desencadeia-se primeiro e as perguntas surgem depois. O processo é parecido com isto. Porta é o estímulo. Assim que se ouve o som e se vê o movimento, o cérebro envia esses dados sensoriais para o tálamo. Nessa altura, o tálamo não sabe se os sinais que está a receber são sinais de perigo ou não, mas, uma vez que podem ser, encaminha a informação para a amígdala. A amígdala recebe os impulsos neurais e atua para nos proteger, dizendo ao hipotálamo para começar a reação de luta ou fuga, que nos pode salvar se o que se está a ver e a ouvir acabar por ser um intruso. We'll be right back. caminho superior é muito mais maturado. Enquanto o caminho inferior está a iniciar a resposta de medo por precaução, o caminho superior está a considerar todas as opções. É um ladrão ou é o vento? O longo processo parece com isto. Quando os olhos e os ouvidos sentem o movimento e o som da porta, transmite essa informação para o tálamo. O tálamo envia esta mensagem para o córtex sensorial, no qual é interpretado o significado. O córtex sensorial determina que há mais do que uma possível interpretação dos dados e transmite-o ao longo do hipocampo para estabelecer contexto. O hipocampo coloca questões como: eu já senti este estímulo antes? Se sim, o que é que significou naquela altura? Que outras coisas sobre o que está a acontecer me podem dar pistas sobre a possibilidade de ser um ladrão ou um vendaval? O hipocampo pode aceder a outros dados que estão sendo retransmitidos através do caminho superior, como o som de ramos contra a janela, um som abafado uivando no exterior. Tendo em conta esta outra informação, o hipocampo determina que a ação da porta é mais provável ser o resultado do vento. Com esta conclusão, envia uma mensagem para a amígdala de que não há perigo e a amígdala, por sua vez, manda o hipotálamo desligar a resposta de luta ou fuga. Thank you. Os dados sensoriais em relação à porta, o estímulo, estão a seguir os dois caminhos ao mesmo tempo. Mas é para o caminho superior demorar mais que o caminho inferior, temos um momento ou dois de sobressalto antes de nos acalmarmos. Independentemente de que caminho nós estamos a falar, todas as estradas vão dar ao hipotálamo, que é a porção do cérebro que controla a antiga reação da sobrevivência, chamada resposta de luta ou fuga. Para produzir a resposta de luta ou fuga, o hipotálamo ativa dois sistemas, o sistema complacente nervoso e o sistema adrenal cortical. O sistema utiliza vias nervosas para iniciar reações no corpo e o segundo sistema faz uso da corrente sanguínea. Os efeitos combinados destes dois sistemas são a resposta de luta ou fuga. Quando o hipotálamo informa o sistema complacente nervoso para chutar na engrenagem, o efeito geral é o corpo acelerado, sob tensão e geralmente mais alerta. Se há um assaltante à porta, o sistema complacente nervoso envia impulsos para as glândulas e músculos macios e para a medula adrenal para libertar epinefrina ou adrenalina e norepinefrina ou noradrenalina para a corrente sanguínea, uma vez que se tem de agir rapidamente. Estas hormonas de tensão causam várias mudanças no corpo, incluindo um aumento na frequência cardíaca e da pressão arterial. Ao mesmo tempo, o hipotálamo é responsável pela glândula pituitária libertar corticotropina, ativando o sistema adrenal cortical. A glândula pituitária, hipófise, uma glândula endócrina principal, segrega a hormona ACTH, hormona adrenocorticotropina, que se movimenta através da corrente sanguínea e chega ultimamente ao córtex adrenal, onde ativa a libertação de aproximadamente 30 hormonas diferentes para o corpo para lidar com uma ameaça. O dilúvio de adrenalina, noradrenalina e dezenas de outras hormonas que suscitam mudanças no corpo incluem dilatação das pupilas para captar o máximo de luz possível, contração das veias na pele para maior envio de sangue para os grupos de músculo principais, aumento do nível de glicose no sangue, tensão dos músculos que ganham energia pela adrenalina e glicose, relaxamento dos músculos macios que providencia mais oxigênio nos pulmões, encerramento de sistemas não essenciais para permitir mais energia para funções de emergência, dificuldade na concentração de pequenas tarefas. Todas estas respostas físicas estão destinadas a favorecer a nossa sobrevivência em situações prejudiciais, preparando-nos para correr ou para lutar pela nossa vida. Расправляй, кончай. грозный час собой. Стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день неба поплодила и земли мертвую ветвей, и корни ее давно поила, ее таплет сквозь его кору. Поутру растопясь от сною и застывает вечер. Пустой прозрачною смолою к нему и птица не летит, и зверь не идет, и жвихарь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже притворный. И если туча оросит, нуждая листья дремут, сила ветвей уж ядовит, стекает дождь песок корючий. Но человека человек послал гончар властным взглядом, и так послушно путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, овец увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями, принес и ослабел и лег под сном. И с ним и гибель разослал, соседям чуждые пределы. Thank you. que é que temos medo? Se existisse o medo, não sobreviveríamos por muito tempo. Iríamos caminhar baratilhados, arriscávamos a vida a andar no meio do trânsito, não receávamos a mordida de cobras venenosas ou o contágio de pessoas com tuberculose. Em humanos e animais, o propósito do medo é promover a sobrevivência. No percurso de evolução do ser humano, as pessoas que temiam as coisas certas viviam para passar os seus genes. Em torno da evolução do século XIX, o rosto do medo, os olhos arregalados, a expressão boquiaberta, muitas vezes acompanhada pelo puro terror, tornou-se um assunto em conversa. Porquê é que nós fazemos esta expressão quando estamos aterrorizados? Alguns dizem que Deus deu assim às pessoas um modo de transmitir o medo, mesmo que elas não falem a nossa língua. Charles Darwin disse que era o resultado da perplexidade instintiva dos músculos acionada pela resposta ao medo. Para provar o seu ponto de vista, dirigiu-se à casa de répteis no jardim zoológico. Tentando manter-se calmo, ficou próximo do vidro tanto quanto possível e sempre que a víbora que estava do outro lado sibilava na sua direção, com um esgar, saltava para trás. No seu diário escreveu: "Minha vontade e razão eram impotentes contra a imaginação de um medo que nunca tinha experimentado." Darwin nunca experimentou a mordida de uma cobra venenosa. Ainda assim, reagia como se estivesse em perigo. Existem outros fatores envolvidos no medo, para além do instinto, como aquele infortúnio dom da antecipação que pronuncia o acontecimento de coisas terríveis, coisas que nós ouvimos falar, lemos, ouvimos na televisão. Antecipar um estímulo receoso pode provocar uma mesma resposta idêntica à vivência do mesmo. Unsere Stunde. verschlacht haben. Dein Weib und dir mit dir in einem Bette, in deinem königlichen Bette steht. Sie schlugen dich im Bade tot, dein Blut rann über deine Augen und das Bad dampfte von deinem Blut. Da nahm dich der Feige bei den Schultern, zerrte dich hinaus aus dem Gemach, den Kopf voraus, die Beine schleifend hinter Sonne noch 60. circuito da resposta do medo pode ter sido afinada pela evolução, mas também há o outro lado do medo, condicionamento. Condicionamento é o porquê de algumas pessoas temerem cães como se fossem figuras míticas e imaginárias, enquanto outros consideram-nos como parte da família. Nos anos 20, o psicólogo americano John Watson ensinou uma criança a ter medo de ratos brancos. O Ken Albert não se intimidava pelos animais de laboratório, mostrava especialmente alegria ao ver os ratos brancos e estendia-lhes sempre a mão. Watson e o seu assistente, para deixarem a sua cobaia humana aterrorizada com esta espécie, usaram o condicionamento pavloviano, juntando um estímulo neutro, rato, com um efeito negativo. Sempre que Albert se aproximava de um dos ratos, criava um som aterrorizadoramente alto atrás da criança de 11 meses. Não só aprendeu a temer ratos brancos muito depressa, chorando e afastando sempre que via um, mas também começou a desenvolver um desagrado por animais peludos. Стучит в ушах укором и проклятием. и душит что-то, душит, и голова кружится, в глазах дитя окровавленное. Вон, вон там, что это там, в углу? Колышется, растет, близится, дрожит и стонет. Чур, чур! Не я твой лиходей. Чур, чур, дитя, не я! Не я! Воля народа, чур, дитя! Assim como o medo de ratos do pequeno Albert, o medo de uma pessoa por caninos é muito provável ser uma resposta condicionada. Talvez a vítima tenha sido mordida quando tinha 3 anos e, 20 anos mais tarde, o cérebro da pessoa, a amígdala em particular, ainda associa a vista de um cão com a dor da mordida. Encolher-me, enrolar-me, simular-me completamente sob os cobertores. O medo como não me lembro alguma vez ter sentido desde então, insinua-se, infiltra-se em mim. É dali que vem, nem preciso olhar, sinto que está ali, está em todo o lado. Thank you. maioria dos medos são medos de falhar ou de ser punido. Situações em que o indivíduo não pode prevenir ou evitar o contacto com o objeto do seu medo. Vive-as com grande aflição e certos sintomas podem surgir, tais como palpitações, tremores, transpiração excessiva, desconforto gastrointestinal, tensão muscular e ruborização facial. O medo pode provocar atos de violência para consigo mesmo ou outrem, provocar incapacidade de reagir ou levar a pessoa à submissão. As vítimas correm, na maioria das vezes, o risco de sofrerem também os distúrbios do estado de pânico. O número de pessoas estimado que sofrem de fobias são mais de 6 milhões nos Estados Unidos, mas as mulheres tendem a ter o dobro da possibilidade de sofrer de uma fobia em relação aos homens. Começa por volta dos 10 anos de idade, em média, e tende a desaparecer passados 6 meses. Se a fobia se desenvolver na adolescência, poderá ocorrer a tendência para a ingestão de álcool como forma de relaxamento e de conseguir lidar com a situação. Pessoas com fobia social caracterizada pelo medo de passar por uma situação humilhante, de serem expostas a observações ou serem alvos de comentários, têm maior risco de desistir da escola ou estudos porque o ambiente educacional pode parecer avassalador. Também existe o cenário social de interação com os colegas estudantes ou a ameaça de ser indicado para uma apresentação, um relatório oral. Irão pensar que terceiros acharão ridículas, fracas, inadequadas, loucas e tontas, acabando isto por afetar fortemente a vida de uma pessoa, pois torna-se difícil manter um emprego por não saberem lidar com os aspectos sociais necessários em qualquer trabalho. Com a dificuldade que têm em criar ligações, acabam por se isolar. As causas da agorafobia, o medo de estar em espaços abertos, de multidões, de estar em lugares públicos sobrelotados, ou da fobia social, são ainda um mistério. Profissionais de saúde acreditam que são causadas por uma combinação de experiências de vida, química cerebral e genética. As teorias mais completas sobre o seu desenvolvimento e origem são a teoria da base biológica, em que estudos mostram que aqueles que sofrem de distúrbios de ansiedade, incluindo fobias, têm um problema com a regulação dos níveis de serotonina no cérebro. Serotonina é um químico que atua como um neurotransmissor e como um moderador de disposição. Os neurotransmissores modelam os sinais entre os neurónios e outras células. Um nível de serotonina que é muito alto ou muito baixo pode causar depressão, assim como ansiedade. De acordo com Sigmund Freud, o id é a parte mais primordial e instintiva da mente e é a base de emoções primitivas como medo e ansiedade. O superego é o nível mais alto da consciência, passando juízo de valor e introduzindo sentimentos de ordem maior como culpa. O ego é o moderador racional entre os dois, agindo como barreira e responsável por moderar o comportamento em ações que são consistentes com expectativas e normas da sociedade. Uma porção significante do dever do ego é o controle sobre os impulsos do id. Se o id decide sem supervisão, então o ego é atacado pelo superego. Por outro lado, se ao superego é dada rédea solta, o id irá sentir-se atacado e irá desmoronar-se. Acredita-se que as fobias são um produto de conflitos não resolvidos entre o id e o superego. Assim se conclui que um objeto temido não é a fonte original da ansiedade. Thank you. Pavlov desenvolveu uma teoria da aprendizagem na qual este, quando alimentava cães, tocava sempre um sino. Tocando-o, fazia com que os animais salivassem, com que os seus corpos reagissem como se fossem ser alimentados. Um sino, o estímulo, causou uma resposta biológica e emocional automática. Mesmo que não seja biológico salivar ao toque de um sino, os cães faziam-no. Funcionam da mesma forma para nós. Uma resposta biológica, medo, por um instante, tem sido conectada como um gatilho ao estímulo, normalmente como resultado de um incidente emocionalmente carregado. Este estímulo pode ser ativado só por se pensar numa determinada situação. Por outras palavras, a maneira como um indivíduo pensa sobre entrar num avião pode ter profundos efeitos na sua biologia. Pensamentos podem desencadear uma variedade de sensações, emoções ou sentimentos, incluindo medo e pânico. Mas quando se pensa numa situação fóbica, literalmente pensamos em coisas que nos assustam. Normalmente não se está consciente dos pensamentos aterrorizantes, só estamos conscientes dos sentimentos que são produzidos. Só prova que o nosso cérebro está a funcionar. As partes mais primitivas das nossas mentes estão concebidas para nos proteger de situações perigosas. Uma maneira muito poderosa de fazer isto é criar medo. O cérebro é capaz de aprender, podemos aprender também novos medos. O medo é uma maneira como o nosso subconsciente nos mantém a salvo de fazer alguma coisa menos inteligente. Quando o nosso subconsciente interpreta a situação como perigosa, incita-nos a recuar, criando medo. O medo protege. Thank you. Este programa teve locução de Diogo Canto, Filipa Carvalho Dias, João Soares Santos e Sara Fernandes. Realização de Sara Fernandes. Música.